sem vergonha. A gente é que não presta. O mundo pegando fogo e nós aqui na festa. Ora, veja, a gente é sem vergonha. Eu sei, a gente é que não presta. O mundo pegando fogo. Deixe nós aqui na festa. Chama as meninas, chama as meninas. Deixa pro final que é melhor, menino. A gente é sem vergonha. A gente é que não presta. O mundo tá pegando fogo. E nós aqui na festa do dia. A gente é sem vergonha, Geniva. A gente é que não presta. O mundo tá pegando fogo, meu velho. Chama o bombeiro que ele vai pra festa. Ave Maria, me botar nessa dança é o jeito. Bora de novo pra ver como fica. Quem sabe, sabe, senador. E a gente aqui, macumbando pro santo subir. Vamos subindo, bicho. E a gente aqui, batendo o quê? Cagado que me doce. Suba, suba, meu filho, suba. Não perto. A gente é sem vergonha. A gente é que não presta. O mundo pegando fogo. Oxê, a gente aqui na festa. A gente é sem vergonha. Rapaz, deixa disso. E nós aqui na festa. Todo dia, todo dia. Depois diz que a culpa é dos outros. Eu, hein, não tenho nada a ver com isso. Fui convidado, hein. É bomba, é bomba, é bomba, é foguete. É pau, é pedra, é bala, é cacete. E a gente aqui, que cangado que nem dois cílios. Agora chama as meninas pra esquentar. Agora vai melhorar. É comigo mesmo. Ó, dois véis sozinho não resolve. Não resolve não, resolve não, Deus do céu. Fica esquisito. Fica, fica triste.